Cidade Cristã em avante, reunir vossas forças, lutai. O inimigo potente se mostra, mas com Cristo sois fortes, marchai. Mocidade cristã em avante, contra o mal, contra o erro, lutai. Tendo o santo evangelho por arma, a verdade da cruz proclamai. Mocidade cristã, vede o abismo onde muitos estão a cair, por faltar-lhes a luz do evangelho e não virem a Cristo seguir. Mocidade cristã em avante, contra o mal, contra o erro, lutai. Tendo o santo evangelho por arma, a verdade da cruz proclamai. Eia, pois, mocidade pujante, por Jesus, pela fé, avançai. E aos povos levar o evangelho, para a glória de Deus trabalhai. Mocidade cristã em avante, contra o mal, contra o erro, lutai. Tendo o santo evangelho por arma, a verdade da cruz proclamai.